diabo. Vous ne pouvez moi ce soir-là.

canalhas que te desprezam por essa mesma razão. Thank you. Os frigoríficos, porque vivemos inconformados. Todos vivem, todos vivem, vivem todos subjugados. E é para que rivalizam, porque não sabem ser unidos. Perde tempo ali depois de ser desunido. Os estados ficam refundidos. Abram os olhos, metam isto em cabeça. Não é assim tão complicado. Assim nunca mais saímos. Dos lados da Europa.